dia tu tem que ganhar. Roleta russa nas ideias, um dos dois vai tombar. Ideia forte pro meus truta que se envolve na roda, pra não aparecer na TV como vítima morta. Nem adianta, se envolveu no crime, não tem conversa, calafrio na nuca. E o diabo te leva, mais tarde pode esperar, a sua mãe vai chorar. Caiu na vida bandida, cuidado, tu vai sangrar. Os inimigos da terra não querem ver o seu bem. Só tem uma regra no crime, cê vale o que cê tem. Artigo 10 assinado, constado pelo Estado. Porte legal na batida, no crime considerado. Conheço o mano das antigas, começou no Cabral. Hoje na drita constando, pedra estrala é mal. Aqui é porte legal, lutando por algo a mais. E hoje em dia só queremos um pouco de paz. Eu vejo o mundo se acabar. Muita violência, irmão, e a paz onde ela está? Eu vejo o mundo se acabar. Muita violência, irmão, e a paz onde ela está? Tô sabendo, o bagulho tá osso mesmo. O que era saboroso tá com gosto de veneno. Procura paz, cadê o amor, irmão, onde é que tá? De uma paquitinha, só com os tomos pra contar. Treta todo dia, não comigo, mas podia ser eu, minha pessoa, sem sorriso, sem alegria. Os manos se matando, qual guerra é da mundão? E eu na minha trincheira, meu rap é meu canhão. Merecedor, sei lá, mas sem Deus tá comigo. Trair a gema até rosas pro inimigo. Vem colar na banca, então deixa isso aí. Quem voa muito alto é fácil pra cair. Sem maquiagem, né, já sem pilantragem. O crime aqui impera e nós só de passagem. A cara é colar com os bons pra nós somar. Se violência é lixo, a paz vamos buscar. Eu vejo o mundo se acabar. Muita violência, irmão, e a paz onde ela está? Eu vejo o mundo se acabar. Muita violência, irmão, e a paz onde ela está? Aonde ela está? Aonde ela está? Ontem mesmo eu sonhei com um mundo melhor. Nego branquipado jogando o dominó. Maldição não existe, vida bela eu quero. Não ver duas mães chorando no canto do cemitério. Sofrimento e bando, pistolas, rifles e gangue. Quero paz e alegria, não os mano cuspindo sangue. O mundo tá cabuloso, dá um brinde no veneno. Nasce, cresce, brota, morre, malucão, Jesus tá vendo. Dá um trago nas ideias e pense pro coração. Viva a paz, sabedoria, dá perdido nos oitão. Eu sei que tu não quer, dá perdido nos gambé. Depois sendo encontrado pelos cachorros da TOE. Pratica paz, irmão, pois sei que tu é bom. Jesus está contigo e abençoe o nosso som. Eu vejo o mundo se acabar. Muita violência, irmão, e a paz onde ela está? Eu vejo o mundo.